Olha o circo dos impostores, dos meliantes e dos traidores, que representam a farsa antiga, com cenas de ódio cheias de intriga. Para anunciar esse carnaval, lá vem o cura e o general. Um abençoa e o outro ataca, rebenta a bomba que fere e mata. Capachos que fazem arruaça, capachos de tudo que ameaça, que estão fora do covil e querem voltar ao antes de abril. São fachos que querem outra vez os tachos que hão de perder de vez. Quando a malta lhe chegar, vem a roupa ao pelo, quando abril voltará. O contra-regra que é narigudo entra na pista com os faz tudo. Faz um sinal e entra o trapezista, desengonçado é o separatista. Vem a quadrilha de trauteiros, representada pelos caceteiros. Entra a galope e atropela a greia, força de choque para manter a lei. São fachos que fazem arruaça, capachos de tudo que é reaça, que estão fora do covil e querem voltar ao antes de abril. São fachos que querem outra vez os tachos que hão de perder de vez. Quando a malta lhe chegar, nem a roupa ao pelo, quando abril voltar. Pista de ar protetor, há uma estátua do ditador, já com o manto todo em farrapos e a cabeça feita de trapos. Na assistência selecionada, muito bem posta, não falta nada. Lá estão as damas e os senhores da lei, mais os devotos da Opus Dei. São fachos que fazem arruaça, capachos de tudo que é reaça, que estão fora do covil e querem voltar ao antes de abril. São fachos que querem outra vez os tachos que hão de perder de vez. Quando a malta lhe chegar, vem a roupa ao pelo, quando a